Roberto, manda meus amores. Deixa o teu corpo se espalhar nessa areia. Bela esse rosto com suas formas de sereia. Depois do céu e o mar e seus olhos azuis. Gravando ao vivo, Francisco Gravações. Tudo que vejo passa o segredo também no coração. Formas da gaia de olhos sem medo à procura de emoção. O seu olhar revela seus loucos desejos de amor. Hoje as suas pernas dominaram minha cabeça. Meu corpo intersexual, disputadismo. Meu corpo matulhão e chute. E sinto com vontade de falar. Você é linda, eu vou te amar. Eu vou te amar. Na doçura dos beijos, no frescor do desejo de possuir a quem me possui. Eu vou te amar. Na doçura dos beijos, no frescor do desejo de possuir a quem me possui. Faço segredo também no coração. Com as agaias de olhos, sem medo à procura de emoção. Seu olhar revela seus loucos desejos de amor. Eu vou te amar. A doçura dos beijos, no frescor do desejo de possuir a quem me possui. Eu vou te amar. A doçura dos beijos, no frescor do desejo de possuir a quem possui. Comigo na palminha da mão, Gui. Vamos nessa, Roberto.